flagrante na mão, trate de dispensar, estamos sem sorte. Uma boca bem forte, quase batendo de frente com a porra da morte. O frio vem subindo na espinha, pois na calada são os putos que dominam. Cano cerrado, calibre pesado, prova de quem se consagra, terá um verdadeiro estrago. 121, os classificam assim, quantos já se foram, quantos foram dado fim. Quadrilha de rato diversa, são formadas como na periferia, fazendo parte da jogada macabra. 11:30 da noite, de cabeça pra fora, 12 cerrada, apontada exatamente pra boca formada. O gatilho é puxado, medo de ser disparado, acionado o cão, são dois ou três finados. Viatura parada no meio da rua, encosta outra do lado, são mais três filhos da parte. O trânsito parado, não passa mais nenhum carro, a rua toda fechada, embaçou pro nosso lar. Zona Leste, ruas quebradas, fudidas, fique desperto pra não morrer na mão da polícia. Lado Leste, ruas quebradas, fudidas, periferia não importa o lugar. Zona Leste, ruas quebradas, fudidas, fique esperto pra não morrer na mão da polícia. Lado Leste, ruas quebradas, fudidas, periferia não importa o lugar. O filho da puta encosta o cão na minha testa, covardemente são vários bicos na perna. A vizinhança está toda aleitada, mas nenhuma sai pra fora, fica olhando pelo buraco da porta. Ação filha da puta, vai se foder filha da puta. Luta pro seu oitão, seus compassas é que leva uma. Fora da rotina, um civil normal, mas na ativa, um 121 irracional. Morte, morte, morte. Nos seus olhos eu vejo vontade de puxar o gatilho, quer derrubar o meu. A ira já atinge o estágio máximo, vontade de ir pra cima, mas não posso, os caras estão armados. Dois brancos, cinco pretos encostados na parede, ideia cortada, um 121 está na sede. Meu parceiro puxado, levado de lado, pra trás da viatura, dão porrada, tentam intimidar. 15 minutos até agora de enquadro, documento em cima, tempo fechado e o sereno cai, a fogueira é desmanchada e rato cinza do caralho, armas apontadas. Zona Leste, ruas quebradas, fudidas, fique esperto pra não morrer na mão da polícia. Lado Leste, ruas quebradas, fudidas, periferia não importa o lugar. Zona Leste, ruas quebradas, fudidas, fique esperto pra não morrer na mão da polícia. Zona Leste, ruas quebradas, fudidas, periferia não importa o lugar. Honestamente ligeira, qualquer pergunta, nosso respeito, crânios rápido, aí quem vai, vai atirar primeiro. Acostumados, homens crânios, tomando em quadro, pra pretitude é fatal. Sistema diário, pá pá pá pá, quantos ainda irá matar, ratatatá. Se joga, se for ligeiro, pode salvar. O DVC é puxado e não conta nada, até que fim é liberado essa rapaziada. Nossa ciência dez, humana de menos crime na mesma linha, o negro na sequência completa a nossa quadrilha. Viatura, viatura, saindo fora, e o rato cinza apagando com o calibre do lado de fora. Continuamos os caminhos ariscos, na segunda de ver o tipo desses atritos. Do lado leste tem homens canos, tem calça preta, de bombeta. É muita treta, é muita treta. Você chega, chega. Zona Leste, ruas quebradas, fudidas, e fique esperto pra não morrer na mão da polícia. Lado Leste, ruas quebradas, fudidas, periferia não importa o lugar. Zona Leste, ruas quebradas, fudidas, e fique esperto pra não morrer na mão da polícia. Lado Leste, ruas quebradas, fudidas, periferia não importa o lugar.